você quiser me encontrar, vai conseguir. São fácil de achar no mesmo lugar. Eu vou ficar te esperando. O bar tá legal, não saio daqui. No fim de semana, pra me divertir. Quando você quiser me encontrar, vai conseguir. Eu nunca vi um anjo assim tão perto. Não vá embora, fique um pouco mais. Vem, que a noite é uma criança, que a gente fala e dança, só nós dois. Não saio daqui no fim de semana pra me divertir. Quando você quiser me encontrar, vai conseguir. Eu nunca vi, nunca vi um anjo assim tão perto. Não vá embora, fique um pouco mais. A gente fala e dança, só nós dois. Não, não vá dormir tão cedo. Eu tenho tanto medo de acordar. Vem, que a noite é uma criança, e a gente fala e dança. Obrigado, gente.